Puxa-me à noite, ouvir o mar, sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira, luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na Serra, um olhar sobre o mar, levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova. Nas minhas incursões pela vizinha Galiza, tive a oportunidade de conhecer alguns pontos lindíssimos da sua costa atlântica, aqui muito conhecida pela Costa da Morte, devido aos muitos acidentes com navios ao longo da história. A Costa da Morte é uma região costeira da província da Corunha, que abarca desde o Cabo Finisterra a sul, chamado Fisterra em galego, até Malpica de Bergantinhos a norte, a população pesqueira com mais atividade em toda esta costa. Porém, segundo outros, o seu território estende-se até à Ria de Muros, onde começam as denominadas Rias Baixas. Como atrás dissemos, o nome de Costa da Morte provém da quantidade de catástrofes marítimas que ali tiveram lugar devido à perigosidade das suas costas e aos frequentes temporais. Muitos navios se afundaram nestas águas e, segundo contam as lendas, que estas terríveis águas sepultaram na antiguidade míticas cidades, como por exemplo a cidade de Uiu, por alturas do Cabo Finisterra, a qual foi destruída por Deus como castigo pelos pecados e pela indiferença dos seus habitantes perante o desembarque do apóstolo Santiago. Oh, minha irmã, oh, minha irmã, é do mar. Das numerosas catástrofes marítimas sofridas nesta costa, destaca-se o naufrágio do navio-escola inglês Serpent, que havia saído de Plymouth às 2 da tarde do dia 8 de novembro de 1890 e se dirigia à Serra Leoa, em África. O navio trazia o rumo em demanda do Cabo Finisterra, com mar duríssimo e vento forte de oeste, navegava a meia força avante, porém, devido ao nevoeiro e tentando guiar-se apenas com a escassa luz do farol de Vilaine, chocou na Ponta do Boi, em Camarinhas, mantendo-se a flutuar durante cerca de uma hora até se afundar. Ali morreram 172 marinheiros ingleses, a escassos metros da costa, tendo salvado apenas 3. Os cadáveres foram enterrados junto ao mar no que hoje é conhecido como o Cemitério dos Ingleses. Passados que foram quase 129 anos sobre a tragédia do navio-escola Serpent da Marinha Inglesa, hoje, junto ao farol do Cabo Vilaine, talvez o mais impressionante desta costa, existe o Centro de Interpretação Naufrágios, Faróis e Sinais Marítimos da Costa da Morte, com uma exposição que explica com grande detalhe a história de naufrágios que por aqui ocorreram. Refira-se que o farol de Vilaine é um dos mais altos faróis da Europa e que foi também o primeiro a utilizar energia elétrica. Yeah. torneia a nossa estrela, é noite de tornear. Marinheiro, marinheiro, na terra de mil mar. Torneia a nossa estrela, é noite de tornear. Marinheiro, marinheiro, na terra de mil mar. Come, menino, da marinha, fica a No município de Ponte Acesso, podemos dar um passeio pela praia de Xerua, diante das impressionantes ilhas Sisargas, um pequeno arquipélago que se encontra ao largo de Malpica de Bragantinhos e é um paraíso para as aves marinhas. Uma vez ali, devemos visitar o Farol de Roncado, lugar onde as rochas estão salpicadas de cruzes em honra aos percebeiros, isto é, aos mariscadores, que deram as vidas rascando o apreciado marisco. Nesta Costa da Morte, na Galiza, vários navios portugueses naufragaram, como foram os casos do Cabo Verde e do Maria Alice, em 1917, o Delfina, em 1922, o Santa Maria, em 1923 e o Ilha da Madeira, em 1969. Mas um caso interessante deu-se com o vapor Silva Gouveia, em 1927. Este navio, quando navegava a 27 de dezembro de 1927 a 5 milhas do Cabo Torignan, o ponto mais ocidental da Espanha continental, ao norte do Cabo Finisterra, encalhou e afundou-se durante uma violenta tempestade. A bordo transportava um carregamento de açúcar, o qual se salvou juntamente com os cerca de 30 tripulantes na praia de O Rostro. Quase 87 anos envolvidos, acontece que a 8 de março de 2014, durante um enorme temporal, a estrutura do vapor Silva Gouveia reapareceu das areias, revelando a sua velha e desgastada estrutura de ferro. Tocando ora le pandeiro dagli ermai sulla panta, tocando ora le pandeiro dagli ermai sulla panta, ma te indietro non ti metta che tua voce non vanna, o pandeiro de Nacusco, o pandeiro de Nacusco, o pandeiro de Nacusco, o pandeiro de Nacusco, o pandeiro de Nacusco, que llega de Nacusco, este pandeiro que eu toco, este é de Parmeirona, este pandeiro que eu toco, este é de Parmeirona. Intermarché Oliveira, do hospital onde tudo é mais fresco, a preços incrivelmente baixos. Talho com a máxima frescura, a preços talho com a máxima frescura. Oh, que caraças. Intermarché Oliveira do Hospital, talho com a máxima qualidade, a preços incríveis, promoções até 20 de março. Costeletão de novilho, 4,89€/quilo. Bife de pá e a 100. Bife de pá e a 100 de novilho, 5,49€/quilo. Carne para este far de novilho, 3,98€/quilo. Opa, não vale a pena, pá. Posto, 2,98€/quilo. Regiões de porco, 2,89€/quilo. São estas as promoções incríveis no Intermarché de Oliveira do Hospital até 20 de março. Thank you.